Suba. Valeu a presença de todos. Ei! Daqui a pouco nós vamos tocar uma música. Papo de Copa do Mundo, Brasil, seleção. Vamos todos vibrar com a seleção, só que nós vamos torcer. E vamos torcer outra parada para a seleção. Na hora do dia maneiro.